do sertão. Aonde está nosso chão de plantar e colher castanho escuro dos olhos que me dão a luz de um ser sonhador e o viver esse amor. Sei que o sol vem pra bem iluminar nosso amor de paz. Oh,